Altímetro 01, 71, né? Controle 120, decimal 8. Autorizado, perfeito, 97, coordenação com a torre, alciona 01, 70, transponder, o controle 208, correção de 51, Indio November. Indio November, para protegimento 40, confirma o POV? 02. Tem 02 a bordo para acionamento táxi, chama Torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Obrigado. Aldo, muito bom dia, Azul 2704, está na Pucajama, Aracaju. Azul 2704, bom dia, confere, contato radar na decolagem, saída Puca, número 350, direto Jamo. 350, da presente, voa Jamo Azul 2704. Senhor Umberol, chama o táxi. Táxi, passar ingresso, Mike Eco Juliette. Livre decolagem, pista 1-0, vento calmo. Livre decolagem, pista 1-0, gol no meio, continuava instante. Táxi, porta para ingresso, não no 7, no numeral. Quatro nove, decolos 48, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, até mais. Controle Salvador, uma boa, gol no 649, decolou, não se escuta. Sou no 649, bom dia, contato radar na decolagem, saída da Eolia da Videv, suba para 360, voando Leda. Da Eolia da Videv, voa Leda, 360, quando 649. Salve Salvador, muito bom dia, aqui é o Hugo, X-Way Romeu. Sim, é Golf, X-Way Romeu. É, autorização de rebote dessa aeronave que está aqui na... no pátio 36L pro pátio principal, posição de número 4. Gente, reporta na entrada do pátio 3. Obrigado. Salvador, bom dia, OTAN 3830, posição 5, informação até autorização. OTAN 3830, informação em curso é ainda, aguarda um minuto, cópia. Aguarda. Juliette, autorizando ingresso, táxi via pista, reconhece cabeceira 17, pronto. Aqui é Juliette, confirma apenas a localidade, o indicativo. Netmark, aqui é Juliette, grato. Afirmativo, grato. 830, copia. Prossiga. Tan 3830, autorizado Recife, nível 330, decola da 190, com primeira curva à esquerda na saída. O Cajama, após Jamo Cajo, transponder 5454, controle em 120.8. 2545, alternando 12685, bom voo. Cola da 10, curva à esquerda na saída Puca Jamo. 5444, aciona 208, o 3230. Então, 3230, cotejamento correto, já corta, pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar. 9, após descida, pousado para a direita, para evitar a formação, tá? Após desvio, autorizado por seguro. Após desvio, por seguro, voo 649. Decolagem, Mackenzie e Juliette, pistão no 7, o vento 030 graus com 04 nós. Alfa, ali mantém, cabeceira 17. Pega a Juliette, para a prova. Pega a Juliette, 5-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, bom dia. 2-0-8, obrigado, até a volta. Bom dia. Aqui é a Juliette, bom dia, contato radar, saída Arbo, subo para uma centena sem restrições. Na saída Arbo, uma centena sem restrições, mas aqui é a Juliette. No número alfa, tem nível de decolagem da 17, o vento 030 graus com 04 nós. Nível de decolagem, 17, no número alfa. Formel Bravo, Vitor Tango, bom dia, senhora identificação, chegada bom, que desça e mantenha 050. Autorizado para o Dato Pera da Presença, aguardando a modificação. Uno 649, chama Centro Recife, em 1251, secundária 13325. 251-3325, 649. Sendo Fernando Vento da 17, corte para girar base. Gente, mantendo a sua escuta, livre esquerda, cruzamento é a porta base, November Alpha. Através da Juliette em direção ao 4. A Autorizado, repórter finalizando o reboque no gate 04. Agora, senhora. Onda negativo. Como nível está cruzando no momento, Mike e Juliette? Cruzando 12 mil, senhora. Sim, cheque o mesmo que eu ainda não recebo. Nada tinha estabelecido, cruzando 2.200 pés, o Mike Eco Juliette. Salvador, bom dia, azul 4039 para Índia, 240 para Pino. Azul 4039, informação Índia em curso. Copia? Copia. Campinas autorizado, 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Eulida Monte. Eu piso 1-0, primeira aerovia, após por base e conforme rota. Transponder 5464, controle nenhum no 20 decimal 8. 340 autorizado Campinas, conforme rota, decolando o cabelo para dentro da direita, da Elbe da Máxima, 2-1-0, por base, conforme. Responde 5464, controle 208. Azul 4039. Azul 4039, protegimento correto, a porta pronto para o pushback e acionamento no gate 02. Está perto, João. Final 97, índia 9 graus. Curva permitida, pista molhada, 1-7, o vento 0-3, 0 graus, com 0-4 nós, índia 9 graus. Ciente 9 graus, para ele fazer. Controle, eu preciso de direito para a informação, mas tem que poder. 300. Obrigado. Obrigado. Controle, é um X-Ray Romeu, considere reboque encerrado, posição 4, pista livre, bom dia. Bom dia, você que chega, né? Ok. Sobre o RMTO 00, curva na esquerda, perna do vento da 1-7, está livre cruzamento do campo. Reporte para girar a base 1-7. Repasso para a base, Nino Weberal. Bom dia, passar pelo Mike Bravo no carro, estacionado no hangar da Baixé, com 5 a bordo, com 4 horas, e está alternando conquista para o táxi. Exato, mas melhor vem fora, né? Corte para o ingresso na 1-7. Obrigado, vai aportar para o ingresso na 1-7, mais breve de fora. Poxa, o solo está 3830. solicita acionamento na posição para tirar o pushback. 3130, ciente do acionamento, chame o plano para o pushback. Vai chamar quando o plano 3230. Espera do Monsete, pronto, mais um lado. Bravo, informa, 2 horas de graça, posso cabecer o 17 pronto. São 3304, a senhora identifica com a chegada bom, se desça para nível 110. Super Alfa, longa a pena do vento, aguardando autorização para girar base. Gente, de novo é Super Alfa. Breve Vitor Tango, desça para 3 mil pés, o ajuste no zero no meio. O zero no meio, desça para 3 mil, breve Vitor Tango. Fazendo número alfa, aguardando autorização para o TGL. TG base, aguardando autorização ainda na lateral. Autorizado, chame pronto para o táxi, 3830. Autorizado, vai reportar o táxi, 830. Seu nome é certo, mais Polo Amador, Bora 372, bom dia, informação índia, seu 490 para receber. Gol 1372, bom dia, para Recife, nível 490 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida por Cajamo, Caju. Via rota do plano de voo. 5470 transponder, controle 120 decimal 8. Está cortando o transponder? 5470. Autorizado 420 para esse departamento, vai ser da Pucajamo, Caju. 5470, controle 208, Gona 372. Gona 372, correto, para posicionamento. Vai, pode. 4, prossiga na descida até o 050. 050. Salvador, bom dia, Papa Pelo Mike Bravo, uniforme, decolou, água passando de 300 pés na escuta. Mike Bravo, uniforme, contato radar, saída Argo, subiu, mantém o nível 2005 de pressões. sobe ao 200 sem restrições na saída Argo, Mike Bravo Uniforme. Mike Eco Juliette, controle. Estamos chamados de pouso, princesa. Autorizado de direto destino. Para o táxi 3830 com 148, são 3:40 e Marcel Pérez. Vamos cancelar o 1107, desça para 1500 pés para o da rotatória, passa com a visual com campo, ajuste no 06. Plano modificado 1108, informa o nível final. Campeão 05, como é que é que é? Over Alpha, tem condição de efetuar uma base curta para 17, toque remetida. Afirma, ainda não Over Alpha. Over base, reposta na final, ainda não Over Alpha. Over base, reposta na final, ainda não Over Alpha. Toque arremetida, pistão no 7, pistão molhada, no vento 050 graus com 04 nós. Livre toque arremetida no 7, ainda não vai beirar o fã. Over Alpha, procurando meter o 10, curva na direita, agora à direita, eu prosseguir para o farol de Itapuã, reposta sobre o farol de Itapuã. Direita, farol de Itapuã, índio na Over Alpha. Afirmativo, visual com campo, braço intercâmbio. Torre 18.95. 18.95, braço intercâmbio. Detonador, boa, Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, visual com topo. Dia Bravo, Vitor Tango, altímetro no zero, no meia, reporte curta final 17. Eu vou dar a curta final 17 para Vitor Tango. Romeu, Romeu, acho que é Bravo, prossiga. Você vai decolar de Serra Luiz de Santa Lima, já está com cor de Serra ainda, é Coimbra, vai mantendo 510, com a voz, o código alocado é 0116, Romeu, acho que é Bravo. Romeu, acho que é Bravo, não tem esse contato com o controle, 500 países no 0116, reporte final para pouso. Bravo. 3304, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta quando no curso. Papa Romeu, Mike F. Juliette, eu preciso de chamar sem alerta, centro Recife, em 1288, secundária 1353. 1288, irmão. É 303A, Daniel e decolar. Pistão no zero, vento 070 graus com 04 nós. Quando a cena de decola, 3230. 3430. 4239, estamos prontos para o táxi. Obrigado, táxi, cadê a direita para 17. Gente, é a passagem da base, da direita, ainda não me dará alfa. Vitor Tango, livre pouso, pistão no 7, pista molhada, o vento 090 graus com 03 nós. Livre pouso, tá? D30, decolagino 4, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Tango Solo 14, autorizado backtrack, posto livre na 97. Controle está 3830. 3830, contato radar na correção. São 3830, por gentileza, acione código 5454. Ah, vai corrigir aqui, 5454. Corrigindo o Veteralfa, está pronto para girar a base no site. Liberado e aporte na final, ainda no verão. Liberado e aporte final, verão. 5.9, autorização com fim, 380, a informação Índia. Gol no 095, bom dia, tenho pré-autorizado 360, copia, aguarde a coordenação. Dia 36. Para confins, nível 360 autorizado. decolagem da 1-0, curva direita, subida Arnor Elefa, via Verdulo 2-1. 5475, transponder, controle 1-2-0, decima 8. Autorizado com fins nível 360. Primeira aerovia para Zulu 2-1. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da saída Agorelé. O transponder é o 5475 e o controle Salvador em 1-2-0-8. O gol no 095. Gol no 095, correto, para pressionamento. Reportaremos. 1-0-95. Taxi azul 4039, BOB 120, autonomia 430, alterna Uberlândia. 4039 à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 0 no meio, bom voo. Índia 285, 616, fazer a 39, boa. Sim, bom dia, Bravo Tango. Final no 7, Índia 9 graus. Índia 9 graus, livre toca remetida. Estão no 7, o vento 070 graus, com 04 nós. Está carremetido no 7, 9 graus. Ana, 1353. Silvio, 2883, Mike Bravo de Flávio, bom dia. 372 no 011, solicita por estimar acionamento. 372, autorizado, chame pronto para táxi. Autorizado, chama táxi, boa noite, 372. Fala, Tupac, 218, mantenha a proa até atingir o litoral, após curva na direita, prosseguirá para o farol de Itapuã e vai reportar sobre o farol de Itapuã, ainda no Uber Alpha. O litoral, após curva direita, é para Itapuã, no Uber Alpha. Na escuta 2. Estabilizando 1-0 e mais travado. Tráfego à direita, um Charlie 50 prosseguindo para fora de Itapuã, com proa do litoral sul, não interfere na aproximação. Tem livre pouso na 1-0, vista molhada, vento 080 graus com 05 nós. Autorizado pouso na 1-0 para 304. 039, decola 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, bom dia. 2-0, 8, bom domingo. Controle azul 4039, decolou 1000 pés. 4039, bom dia, contato radar na decolagem, saída da Lida Monte, azul número 340, voando Leda. Voa de Leda com 340, azul 4039. Para uma base pela direita para 197 novamente. Frente direita, para a base pela direita para 197 e de Nova Iberalpa. 3830, Recife, em 125, decimal 45. 2545, 3230. Solo V22, na direita na Fox, Solo 21, decimal 1, bom dia. 01, 03, 304, Solo Salvador, bom dia, 03304, 03304, bom dia, taxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07. Claro, táxi, gol 1372, com 1206, 325, Fortaleza. Gol 1372, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 98, decimal 95, ajuste 1096, movou. 1096, Índia, 295, bom trabalho. Salvador, bom dia. Voo 372, ponto espera da 10, pronto. Voo 372, está autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 050 graus com 04 nós. Além decola da 10, voo 372. Linha Weber Alfa, reposta na final da 17. Reposta final da Weber Alfa. Controle, Oceano 3732, decimal 150, vamos chegar da Mari. 3732, Oceano Identificação na chegada Mari, decimal 050, voo de TAP. TAP 050. Dinâmica liberal. Da Colos 25, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, bora 3. Controle Salvador, bora 372, bom dia. 372, contato radar, saída PUCA, nível 4, 10, bom dia. PUCA, top 4, 10, bora 372. Tubano Meteus 26, curva na esquerda, agora esquerda, da Libra Cruzamento. Da 1028, ingressando Fernando Vento da 17. Reporte quando pronto para girar a base. Reporte pronto para a base, 9 graus. 25.1, caso de falhas, 1325. 1251, no TC25, bom dia. Cinema 312, bom dia, senhora identificação, chegada bom, fica correção, chegada Mário, desce e mantenha o 050. Preset 32, livre das restrições de altitude, desça para 2006, o ajuste em Salvador, 10 no meia. 2016, livre das restrições, desça para 2000, tanto 3732. Sendo base 17, engenheiro Liberalpa. Engenheiro Liberalpa, já tem livre toca remetida, pistão no 7, vento 090 graus com 04 nós. Livre toca remetida no 7, engenheiro Liberalpa. Tupã remeteu os 3-0, o voo na esquerda, está livre cruzamento do campo. Reporte já na final da 1-7. Final, engenheiro liberal. Salvador, Gol 1095, pushback, acionamento. 095 autorizado, estou pronto para o táxi. Livre, remonteremos o táxi Gol 1095. Bono 372, Recife, 125, decimal 45. 2545, Bono 372. Dona Vemerapa, autorizado, toque arremetida, piscina 7, vento 080 graus, 2 nós. Livre, toque arremetida, Dona Vemerapa. Reporta lá, o tanto é 732. Cinema 312, livre das restrições, desça para 2000 pés, autorizado ADLS, reporta no localizador. Autorizado 2000 pés, desça para 2000 pés, o ajuste no momento 906. Fazer a base no 7, na lateral. Nível 080, decolagem da 35, curva à esquerda no perfil da subida Momo. Momo, código DCT, conforme rota do plano de voo. 5451, transponder, controle 120, decimal 8. Atualizado, chute, decolagem da 35, esquerda, saída Momo, transponder 5451, controle 208. O meu Tango Wind de cotejamento está correto, poderia confirmar novamente, parte, por gentileza? Parte 4. Acionamento táxi de colagem com a torre 198, decimal 95, ajuste no 096. Defesa. Salvador, o Gol 1095 para o táxi. Nós temos 174 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Guarulhos. 1095, autorizado de Costa Aérea, utilizando táxi via FAT Índia, ponto de espera, turi 118.95, ajuste no 096, bom voo. 16, FAT Índia, ponto de espera, 1895, 1095, pegado, bom dia. Sono Salvador, bom dia, TAM 3179. TAM 3179, bom dia, Guarulhos, pronto cópia? Pronto, tem informação Índia, está na posição 10. Guarulhos 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da Euleda Motiva, via Upper Zulu 10 até Taubaté. 5502 transponder, controle 120.8. Copiado, TAM 3179, Salvador Guarulhos, 320 via Upper Zulu 10 até Bandeira 10, na perfil. Perfil da EL, transição Motiva 5502, controle 108. Correto para o posicionamento 3179. 3179, chamará. Taxi Tango Índia, e vai reportar na Taxi Oscar. Taxi Oscar também. Sete, três, dois, torre 18.95. 18.95, até mais. Bom dia, visual, Ponte Arnhem 50, curtíssima final da 17. Visual. Pois o tráfego, está livre ingresso, confirmando, vai decolar da cabeceira 35. Acima, 35. Essa é a passagem do Charlie 50, taco sobre a pista 17, vai reportar a cabeceira 35, pronto. Torre, eu 3732, bom dia. Eu 3732, altímetro 10, no meia, está baixada e travada? Estamos. Checado. Número alfa, só foi remeter os 38, vai manter a proa até atingir o litoral, pode curvar à direita e vai recortar sobre o farol de Itapuã. A litoral direita, farol de Itapuã, de 90 alfa. 3732, informa o tráfego à direita, prosseguindo com proa sul, é um Charlie 150, não vai interferir na aproximação. O vento 060 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso a 10, então 3732. Torre Salvador, bom dia, voo no 095, ponto de espera da 10, pronto. Voo no 095, mantém a posição. Mantém. Alarme próximo a 3. A gente aguarde e mantém a posição, é que estamos índia. Sim. O número alfa vai manter espera sobre o farol de Itapuã, com curvas à esquerda. E mantém espera aguardando autorização para o regresso. Sim, mantém espera aguardando já. Número alfa. Eu vou colocar o papel no meu. Bravo. Romeu, Alfa Bravo, prossiga. O Romeu Alfa Bravo decolou de Serra Índia com Índia, está com pro de Santo Antônio de Jesus, vai manter 507, está com a bordo, costa alocada é o 0116, pouso 1210, o Romeu Alfa Bravo. Gente, o Lógica Bravo, mantendo a escuta do controle e reporta no próprio bolso. Bravo. Gente, torre 2895. Confirma seu tempo? 1895, 63, 12, bom pouso. 1895, 63, 12, obrigado. Até mais. Bom dia, Sinema 63, 12, Platina 3, Platina aproximação, aguardando pista livre. Guardando, Sinema 3, 12. Alfa, Juliette 612. Tango Índia, decola os 42, mantém a proa de decolagem e chama o controle em 120, decimal 8. Tem um bom voo e bom dia com o Tango Índia. Encontrando pro 208, bom dia, Tango Índia. Canar 6312, informa o tráfego à esquerda, decolou da 35. Vai manter a proa de decolagem, proa norte, não vai interferir com a aproximação. Tráfego é um Papa Alfa 34, um Seneca. O vento 080 graus com 05 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, tá 3102, tráfego de 312, forma também tráfego adicional à direita, está mantendo o setor sul, espera sobre o farol de Itapuã, 1.000 pés, é um Charlie 50, também não interfere na aproximação. Ou no 095, visual com o Airbus da Avianca, curta final no zero. É visual, vou na 095. No 095, após a passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceira, 1 no zero. Após a aeronave nacional, a linha mantém no zero, 095. Alfa abandono espera do farol de Itapuã, deve curvar à direita, efetou o cruzamento da final da 1-0 e vai reportar para girar base pela direita 1-7. Sim, vai efetuar a cruzar e reporta para girar base em 90 Alfa. 90 Alfa informa todo o final, pista 1-7. Gente. 312, solo 2-4-4, à direita, solo 2-1, decimal 1, bom dia. Direita 1-2. Três, dois, bom dia, tá? Que seguir Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. 2-0 graus com 0, 5 nós. Desde decolagem, 1-0, 1-0, 9-5.